Nosso tema de hoje são distúrbios espirituais. O que, que são distúrbios espirituais, né? Distúrbio é tudo aquilo que altera. Tudo aquilo que altera de uma forma desestabilizando. Então, espirituais seriam distúrbios que atrasam, que modificam, que o nosso espírito, ele fica fora do seu equilíbrio, da sua harmonia. O que, que são esses distúrbios? Todos nós temos, de uma certa maneira, passamos por eles, às vezes de uma forma breve, às vezes podemos passar de uma forma mais duradoura. Né? Todos nós temos momentos, às vezes, de angústia. Todos nós temos momentos de fraqueza, vamos chamar assim, em que às vezes a gente abre oportunidade para que algumas coisas aconteçam com a gente. Como é que esses distúrbios eles acabam nos atingindo? Primeiramente, a nossa mente, como já foi dito, ela é o foco. Ela é o nosso centro, o nosso pensamento, é onde a gente determina o que, que a gente vai fazer. A gente sempre, através do pensamento, a gente se posiciona. E muitas vezes o nosso pensamento, ele está, vamos dizer assim, solto. A gente não está consciente daquilo que a gente está vivenciando. Então a gente fica, de uma maneira falando assim, a gente estaria aéreo, né? A gente não estaria conectado. Fazendo isso, a gente está dando abertura para quê? Algumas influências nos atinjam ou nos sugestionem situações que depois nós vamos ter que responder. Então, muitas vezes a gente faz as coisas e diz assim, eu fiz sem pensar, eu fiz sem querer. Então, é nesse sentido que essa mente aberta, ela dá espaço para que essas coisas possam acontecer. Então, a gente deveria estar mais consciente do nosso dia a dia, daquilo que nós estamos fazendo. Né? Existem algumas maneiras de a gente ficar mais consciente. Vamos ver se depois a gente consegue entrar nesse assunto. Mas como eu falei, os distúrbios. Hoje em dia nós comentamos muito sobre estresse. Todo mundo vive com uma carga de estresse alta, porque a correria, a gente está sempre, o nosso dia, apesar de ter 24 horas, a gente precisaria que ele tivesse mais. Que a gente vai colocando coisas, e mais coisas, e mais coisas, e não dá conta de realizar tudo que a gente quer fazer. Então, de repente, a gente tem que começar a dar uma limpada nisso, e ver disso, o que, que realmente é importante. Por quê? Por que, que eu estou perdendo meu tempo com algumas coisas que talvez não me tragam nada? Não sejam realmente importantes e necessárias para mim. Outro ponto, ansiedade. Todos nós vivemos sempre pensando além do que nós estamos vivendo. Nós estamos com a cabeça sempre voltada para o nosso futuro, pensando no que vamos fazer, no que vai acontecer, e esquecemos de viver o momento presente. Então, se a gente conseguir pensar no agora, o futuro ele vai ser um resultado desse agora. Não adianta a gente estar preocupado com uma coisa que ainda não existe. A depressão, também se ouve falar muito de depressão, né? Acaba sendo um distúrbio já num nível avançado, um nível que preocupa bastante. E muitas vezes a gente só consegue dar essa volta através de apoio, apoio médico principalmente, para conseguir estabilizado, reorganizar a vida. E além de tudo isso, ainda tem, nesses distúrbios espirituais, eles acabam atingindo o nosso campo físico. Então, às vezes, a gente tem problemas estomacais. Né? Aqui, essa região aqui, a digestiva, ela está muito ligada com o nosso sistema emocional. Então, muitas vezes, quando a gente está passando por algum problema, o primeiro lugar que a gente sente é no estômago. a comida não cai bem. Às vezes não é nem a comida, mas a gente já sente uma coisa atrapalhando. Então, esse distúrbio começa a se manifestar também fisicamente. Não só estômago, podem ser dores musculares, dores de cabeça. Então, são sintomas que às vezes a gente não sabe, acha que a origem é sempre física. E, na verdade, a origem ela é anterior, ela é espiritual. Como eu falei antes, a mente da gente, ela é uma porta, né? Eu coloquei aqui orai e vigiai. Porque a oração, ela nos ajuda a proteger. E o vigiai é estar atento, é estar observando as coisas que estão acontecendo conosco, a nosso redor, para a gente poder, como eu disse, estar consciente do que está acontecendo com a nossa vida, do que nós estamos fazendo, da onde nós estamos indo, do porquê que nós estamos indo. Para não deixar com que a vida ela vá passando e a gente chegue num ponto e olhe e diga: eu perdi tempo, o que, que eu fiz com todos aqueles anos que passaram? Todas aquelas oportunidades que eu tive e que eu desperdicei. Então, vigiai, para que a gente possa realmente ter o controle. Tem um livro que fala que essas influências, elas podem ser baixas, médias e altas. As influências baixas, elas são de fácil controle e elas acontecem em momentos específicos, como perdas emocionais e perdas materiais. Então, às vezes, a gente fica meio para baixo por algum desses motivos. E, como foi dito, ela é de fácil controle, a gente consegue dar a volta e elas têm uma duração razoavelmente curta. Algumas doenças também, às vezes, nos deixam um pouco fragilizados, certo? E alguns dos sintomas dessas influências baixas seriam, então, a ansiedade, as angústias, alguns tipos de dores e a perda de atenção. Porque a gente vê também, falar muito hoje, de os jovens, as crianças, eles não conseguem focar a atenção na escola, em alguma coisa, né? Eles não conseguem. Um pouco, e muito, é do tipo de vida que se leva. Porque a gente faz as coisas não no sentido de atrair atenção, mas o tipo de coisa que se faz, a gente faz muita coisa ao mesmo tempo e acaba não tendo, às vezes, o devido controle, a direção que a gente quer. Então chega num ponto em que a gente fica disperso. As influências médias, elas às vezes acontecem já por alguns anos, ela tem uma durabilidade já maior, elas são contínuas, elas já chegam por via mental. Elas são todas aquelas que eu citei antes, num grau maior, e mais a depressão. Então, como foi dito antes, a depressão já é algo mais profundo, normalmente, né? Passa de um estado, às vezes, de melancolia, que parece passageiro, e fica perdurando por um tempo. Então, isso é um sintoma também de um distúrbio espiritual. E nos distúrbios altos, então aí já seria perda de consciência, que podem estar associados à idade, a doenças, a abuso químico e principalmente a influência espiritual. Elas já são altas porque, como fala em perda de consciência, a gente às vezes fica meio desconectado. Não tem mais o domínio do próprio corpo, né? O espírito, ele não tem mais esse domínio permanentemente. Isso dá abertura para influências externas. Isso acontece, às vezes, por um período já maior. Os exemplos disso, além daqueles outros que foram falados, é a alienação, fica fora do ar, uma depressão mais profunda, e pode chegar até um suicídio. Olhando assim, parece que a gente está indo para um caminho sem solução. Mas, para todos esses casos, a solução qual é? Primeiro, oração. Começar a ter o hábito da oração constantemente. Nos aproximarmos, às vezes, de Deus. E de que forma? De uma forma que a gente possa sentir verdadeiramente aquilo que nos foi passado. A gente possa se sentir parte desse universo e saber que o nosso momento aqui, ele é único. Que nós somos todos agentes transformadores. A gente não é só influenciado, a gente influencia. E que a gente possa influenciar coisas boas, que a gente possa colocar sementes que nasçam flores, nasçam frutos, nasçam coisas que a gente quer colher amanhã ou depois. E não espinhos, problemas. Além da prece, trabalho. Mas não é o trabalho lá na fábrica. Também é o trabalho na fábrica, mas não é só aquele trabalho. É trabalho no sentido espiritual. Nós temos que, todos os dias, batalhar. Sabe? Tentar dobrar aquelas influências que surgem em nós e que a gente está vendo que não são boas. Que a gente sabe que precisam ser modificadas. Isso só acontece com trabalho, com árduo trabalho. A questão mental, já que a mente é uma porta, então que a gente possa ter um controle sobre os nossos pensamentos. Quando surgem os pensamentos que não são bons, que a gente possa modificá-los. Como eu disse, a gente é agente transformador. A gente tem que começar a transformar a nós primeiramente. Então que a gente possa dar essa volta. Os passes que todos nós viemos aqui e todos nós vamos tomar um passe. Então é uma grande alternativa que a gente tem às vezes para amenizar esses distúrbios, para tirar essa coisa que às vezes a gente sente que está em cima de nós. Então que a gente possa, quando entra ali, entrar com o pensamento focado ali. E não pensando o que a gente vai fazer depois, mas ali, ó, concentrado. Que a gente possa aproveitar. Leitura do Evangelho. Como eu disse, em alguns casos mais graves, apoio médico, medicamentos e assistência familiar e de amigos. Porque nós vivemos em sociedade. Todos nós temos pessoas que se importam com a gente, pessoas com as quais nós nos importamos e que são extremamente importantes nesse nosso momento. É por isso que nós estamos perto delas. Então, nada mais do que nós buscarmos esse apoio e, se são outros, que nós possamos oferecer esse apoio.